Tijuana, ingresso Juliette, portão 01. Juliette para 01, obrigado, cara. Uma boa noite, bom serviço. Boa noite, bom descanso. Editora? Olha, o Gol pode voar Aracaju, Gol 74. Gol 714, chame Recife, 2085, qual é diretamente com o mesmo? 2085. Bigo 606, parou o pushback de treinamento, portão 5. Parei, Bigo 606, chame táxi. Beleza, chama para o táxi, 606. Toque Juliette, desce para 2.000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. Salvador, muito bom dia. 103152, autorização Maceió, sente, né? Informação, Charlie. 103152, Maceió, nível 330, está autorizado via Upper Whisky 58 até Orago, após Orago, direto Maceió. Decolada 10 com curva esquerda na subida Puca, transição Caju. Aciona 5577, controle 119, decimal 8. Autorizado Maceió, nível de voo 330, via Perwish 58. Voa Orago, DCP Maceió, decolada 10 com curva esquerda. Atravessa Puca, transição Caju, 5577 no transponder, 98, controle, 103152. Portão 62, chame pronto, pushback, acionamento, 103152. Chamado 103152. Para o táxi, o Gol na 606, tem 173 a bordo, alterna Fortaleza, 4 horas e 10 de autonomia. Segunda à direita, via Índia e Alfa, ponto espera torre 198, decimal 95, altímetro agora 10, 10, 1010. Tenha um bom voo e boa noite, Gol 606. Ok, ajusta 1010, segue via segunda à direita, lá 1895, obrigado, boa noite. Torre, boa noite, Gol 606, ponto de espera da 10, está pronto. 06, boa noite, autorizado ingresso de decolagem 0789. Autorizado ingresso de decolagem, pistão 0, Gol 606. Solo 8, 9, 5, 5, 5, 5, 4. boa noite, 9604, no 4, chame táxi. Repando em LF, já avisou na pista, Charlie Fox Juliette. Charlie Fox Juliette, complete aproximação, chama a torre 1-1-8-2-9-5. F-1895, obrigado, até a próxima. Até. Torre Buenas, é o Papa Romeo, Charlie Fox Papa Juliette. Charlie Fox Juliette, boa, reporte na final da 17. Gente, apontaremos na final da 17, então vamos apurar um pouco mais aqui a nossa esquerda, já estamos visual com a pista, apontaremos na final da nossa, ok? Gente, plano, instrumento cancelado 00, ajuste 610. Gente, com 610. 606, decolado 00, controle 198. 198, boa noite, senhor. Mesmo, está na retaguarda do policial, 1974. Agora na sua, após o mesmo, liberar a retaguarda, está livre, chame táxi, 994. Tá, 390-606. Direita Indy Alpha, participando da torre 1-8, decimal 95, altímetro no 0, no 0, 1-10. Uma boa noite, 96. Indy Alpha, 295.0, boa Gol 1-8-9-6, ponto 0-1-0, pronto, boa noite. 96, boa, autorizado, ingresso da colagem 07089. Maninho decola no Fox Juliette, qual é o estacionamento após o pouso? É o hangar da Bata. Gente. Autorizado na 197, o vento 070 das nossas. Renato, livre pouso na 197, o senhor, Fox Juliette. Boa noite, aeroporto, que é o 024, também leva informação do índice Charles, vai ser level 370, eu quero. Zero to four, send by 1 minute, copy. Vai. Zero 9604, controle, 198. 198, boa noite, Bruno 896. Boa. 142, 2 horas e 290, Salvador. 70, boa noite, 96. Altímetro no 0, no 0, tem um bom voo, boa noite, Bruno 994. Alfa 18, ficou. 1090, obrigado, uma ótima noite. Igualmente, 1895. 0-2-4, red copy. Ready to copy, aeroporto que é o 0-2-4. Portugal 0-2-4, Grito Lisboa, Lima, Papatango, flight level 390, via up Zulu 10 until Natal, November Tango Lima. After that, we intercept upper November 873. Until in tall position, after in tall, according flight plan route. Departure from runway 10, after departure left turn. Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha departure, with Zipar transition. Zulu India Papa Alpha Romeo transition. Scope code 5022 and control departure frequency 119.80. We are requesting level 370, aeroporto escala 024. Clear to Lisboa, upper Zulu 10 to Natal, upper November 873 Intel, flight plan route, runway 104 departure, left turn, Puka departure, depart transition, squawk 5022, departure 109, decimal 8, aeroporto escala 024. Bye, to coordinate for level 370, okay, aeroporto escala 024. Roger. Voo 606, chama Centro Recife. Frequência 1-2685. 2685, obrigado. 1994, atualizada a decolagem, 070 graus, 10 nós. Na decolagem, voo 1994. Portugal 024, is it ground? Go ahead, Portugal 024. Okay, now it's clear, depart level 370, okay? Okay, obrigado, flight level 370, Portugal 024. Okay, Portugal 024, come right for push and start. Will do. Habito 366 autorizado. 994, decolada 08, controle 19, 8, bom voo. Boa. Ligou no 994, cruzando 25. O 1994, contato radar na decolagem. Sobe e mantém o nível de voo 350, serviço de vigilância. 35, voo 1994. Zero, cinco, zero. Oito nove meia, chama o centro Recife, frequência 126.85. 268.5896. Ground zero, particle zero to foreign, send 11 ready for push and start. Push and start, come right to taxi, Portugal 0 to 4. Push and start, call the taxi, Portugal 0 to 4. Alô, Salvador, já 3152 para puxar para estacionamento, guia número 6. Tá livre, o TAN 3152, chame táxi. Cordel, chamando táxi, TAN 3152. Desce a 2.500 pés, ajuste no 0, no 0. Reporte na final do procedimento. Quadrado estabilizado, está 3.70, descendo para 2.500. 140, voo 994. Permanece em vigilância radar, comandante. Voo 1994, cruza o nível de voo 180, chama centro Recife em 126.85. 265, uma boa noite. Boa noite, o senhor também. Controle Buenas, está 3520 com a Delta. Buenas, está 3520, identifique. Fuga de Mari, desse Matheus 050. Mário 050. Facilitar o seu trabalho, a gente pode voar em ou a frente. Ok, estamos na promoção hoje. Voo Iduna. Iduna então, negócio fechado. E somente até o 050. Salvador, Tantriz, 152, para o táxi. 157 a bordo, alternando Aracaju com 2 horas. Pátio principal, após Índia e Alfa, ponto espera pista no 0, torre 118, decimal 95, altímetro no 0, no 0. Tem um bom voo e boa noite, Tantriz 152. Seguinte, pátio principal, Índia, Alfa, ponto espera dando 0245, torre, Tantriz 152, muito bom trabalho, obrigado. Comente. Zero to four, ready for taxi. Zero to four, taxiway Bruno One, after taxiway in India and Alpha. On the taxiway Alpha, call 118.95. Altimeter setting 1010, have a good flight and good night. Okay, by Bruno One, India and Alpha, 118.95 and 1010, 1010, that's 024, obrigado, boa noite. Boa noite, Mongol. Um 70, chame torre 1 no 8 decimal 95. 1 no 8 95, 3170, obrigado. Salvador, são 3170, 2 milhas do externo, baixada e travada. Zero, ciente, pouso autorizado, nono zero, vento Salvador 070, 89. Autorizado, pouso na pista no zero, seu 3170. Salvador, muito bom dia. Tran 3152, ponto espera da 10 pronto e visual com tráfego na final. 3152, após passar esse tráfego de pouso, ali mantém. Após o tráfego na final, ali mantém, sinal 10 para 3152. Um 70 de 22, direito 219. Direito 219, 3170. O 20, 2000 pés, autorizado a final 10. Liga. Isso, agora 2000 pés, autorizado a final 10. 2000, reportar na elétrica, 3520. Boa noite, táxi via Alfa, poste próxima esquerda via Kilo, ingressando no pátio 3. No pátio 3, fique atento ao balizador. Alfa, Kilo, esquerda, poste pátio 3, fique no balizador. Correio, boa noite, pode chamar 0-4, né? Portugal 0-5, line up and wait, era no 1-0. Line up and wait, no 1-0, pode chamar 0-4. 1-5-2, decolado 2-4, controle 19-8. 19-8, boa noite, bom trabalho, 3-1-5-2. Controle, muito boa noite, então 3-1-5-2, vai passar 2000. 3-1-5-2, contato radar na decolagem. Poder manter o nível de voo 330, sem ser vigilante. Ciente, 3152 até o 330. Take off for Neon 0, 0, 0, 7, 0 degrees, 8 knots. Pode aprovar a Caju, tão 3152? Mais um momento. Solicito que mantenha a saída 3152. Sim, já mantenha a saída 3152 já tá. O tempo voltou atrás na decisão, vou em Maceió. Melhor, muito obrigado, 3152. Mano Anaya, 135. Ah, Salvador de Pata, 149, Campa. É Portugal, 024. É Portugal, 024. Boa noite, muito obrigado e boas festas. Igualmente, boas festas. Salvador, muito boa noite, é Portugal, 024, Airborne Radio. Boa noite, é Portugal, 024, climbing to flight level 370, Radar Civil. Climbing level 370, é Portugal, 024. 520, complete final, chame Turvio, 18, decimal 95. Quanto é agora? 18, 95, atendendo a decolagem. Boa noite, o TAM 3520. 20, posso baixar travada. Baixou e travou, TAM 3520. Pouso autorizado, no 0090 com 10. Relembre pouso, TAM 3520. 12685, TAM 3152. Portugal 024. É Portugal 024, correto. Fly ahead in zip up position and stop climbing to flight level 350. At level 350 and proceeding to zip up position, é Portugal 024, thank you. 520, 34, direita, solo 119. Da direita, solo 219, então 320. Solo está 320, livrando a direita. Boa noite, 3520, táxi livre Alfa e Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, tá Portugal 024, contact ship center, frequency 126, decimal 85. Ah, 51685, né? Portugal 024, thank you. Boa viagem. Obrigado. Fala, o Tantra 520. Chega. Vamos estacionar aqui no posição 3. É, embora o fiscal da Embraer estivesse aqui, ele continua nos instruindo a avançar à frente. Porém, os veículos e carretões e material de carregamento que é da aeronave, estamos todos bem além do envelope de segurança. Então é uma informação bem coerente, porque a gente não consegue enxergá-la. Está desenhado no chão, é a nossa referência para segurança. Deve deixar registrado aí. Que sente o TAN 3520? A reclamação é com relação à marcação no solo, é isso? É, a marcação no solo continua no lugar certo. Os veículos e os carretões estavam além do previsto, inclusive o fiscal da Embraer observou e continua dando sinal que é para avançar. Está muito perto aqui do nosso motor direito. Deve deixar registrado, isso está virando uma prática comum em todos os aeroportos do Brasil. É, só para confirmar, os carretões que o senhor fala é o de embarque e desembarque de malas? É, esse é o equipamento aí que o pessoal usa para transportar bagagem e tratores também. Eles estão ficando muito perto do motor da aeronave. É, além da posição prevista. Bem além, não é um pouquinho, é bem além. Obrigado pela atenção. Gente, o senhor poderia confirmar só a matrícula do voo que eu registrei aqui? 3520. Gente, obrigado.